torre Salvador Algo 1896. Prossiga. 896, ciência da informação, bravo, autorização para João Pessoa. Diego, noite 96, João Pessoa 370, bravo, confere agora de cópia. 70, escuta por gentileza, prevista. Uca. Uca, grato. Uno 714, decolado 46, 309, decimal 35, o controle, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 1714, passa 2100 pés. Suba o 230, C da PUCA, vigilância, gol 1714. PUCA 230, gol 1714. Azul 4178, chame torre 1-8, decimal 6 dúzia. 1-8, decimal 6, 4178. Salvador Azul 4178, baixado travado, visual. Estimativa Azul 4178, tráfego já avistado, livre pouso, pista no zero. O vento 1,80 graus, com 1,612 nós. A intensidade variando, chegando até 23 nós, 23 nós. Atente apenas a turbulência moderada, algumas aeronaves estão reportando bastante variação de vento ao cruzar a cabeceira 1,0, gerando uma turbulência moderada. O Azul 4178, fique atento, livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10 Azul 4178, muito obrigado. Bom número 0605, portão está livre, é por táxi. Livre 05, portão. O Alfa Yankee Golf mantém a posição. Alfa Yankee Golf mantém a posição. Entendi. Pronto, cópia. Prontíssimo. Boa noite, 96 Salvador, João Pessoa, autorizado nível 370 via Upper Whisky 58. Decolagem dando zero, primeira curva esquerda, prefiro saída PUCA, transição Caju. 5131 no transponder, 109 decimal 35 é o controle. Boa noite, 96. 370 aprovado para Aracaju via Upper Whisky 58, decolada 10. Curva esquerda após no perfil da PUCA. Caju, 5131, é o transponder 7935, é o controle, é o gol 1896. Estimativa apenas corrigindo, destino João Pessoa, ok? João Pessoa que eu falei. Gente. Do 4178 no solo de Salvador 50, livra direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Gente, tá livrando a direita. Ingresso na Alfa, repórter da Juliette, 4178, obrigado. Beleza, 6746. Semi-torre, 1 no 8, decimal 6 dúzia, objeto 6746. 18 também, obrigado, bom dia. A informação sobre turbulência moderada ainda procede? Afirmativo, turbulência moderada na final. Muito obrigado, é justamente quando a aeronave cruza a cabeceira. Afirmativo, exatamente, 4178, obrigado. Salvador, boa noite, Web 6746, final estabilizado, trem baixado e travado. Web Jet 6746, tráfego avistado, altímetro no 097, tem livre pouso, pista no 0, o vento 1 no 80 graus com 1 no 3 nós. A intensidade variando aí, chegando até 2, 3 nós. Atente a turbulência moderada. No momento em que a aeronave cruza a cabeceira 1 no 0, Webjet 6746, livre pouso, pista 10. Ok, livre pouso, pode confirmar se a pista está molhada, meu senhor? O azul 4178, quando pousou, recebeu pista molhada? Negativo, a pista está seca. Obrigado pela informação, Webjet 6746, escutou a informação? Afirmativo, obrigado. Valeu. O azul 4178 pode prosseguir em frente via Índia, posição 01, atentando apenas o aeronave acompanhando o reboque, ok? Será Natal com 2 horas e meia. Azul 4178 está livre via Índia, em frente via Índia, 01 no portão, atentando apenas o aeronave da companhia, realizando o reboque. Gente, então está autorizado prosseguir via Índia para o gate 01, 4178, obrigado. Gol no 606, confirme os dados novamente, por gentileza. Ok, POP. POB de 110. Centro no 606, vai prosseguir via Juliette, a primeira direita, no ponto de espera reposa, altímetro no 097. Centro Juliette, no 097, ponto de espera, via reposa, pista no 7, no 606. Então, reposta que é o 0 do foto. Go ahead. Fogo da reposta de Portugal 024, you are clear to report when you're ready to taxi. Roger, clear, the copy, call for taxi, Portugal 024. O Alphenic Golf está livre para prosseguir até o PA3 Alphenic Golf. Vocês prosseguem com segurança aqui para o gate 01. Confirme. 4178 azul, tem condições de prosseguir com segurança para o gate 01. Está livre até o 01? Livre para o gate 01. 4178, obrigado. Alphenic Golf está livre até o PA3. Excelente, obrigado. O Alphenic Golf tem condições, sabe o portão no PA3 que vai estacionar? Posição 3. 3, fica logo próximo desse primeiro TAM aqui? Não, fica lá após o objeto. Então o Alphenic Golf vai manter a posição logo no início da entrada do PA3, ok? Temos o bang do objeto que pousou agora que vai prosseguir para o PA3. Mantenha a presente posição, Alpha e a Golf. Entendi, obrigado. O objeto 6746 no solo de Salvador 54 prossegue via Alpha Kilo para o pátio 3. Seu pátio de destino é o pátio 3. Quando lá tem sinalizador, 6746 da Web. Ok, Alpha Kilo para o pátio 3. Obrigado, Noré. O Alfa e Golfo mantém a presente posição, ok? Ciente. Voo 606, linha decola, pista no zero, vento no 70 graus, com 14 nós, a intensidade variando de 14 a 18 nós. Voo 606, livre decolagem, linha decola, pista no zero. Ok, linha decola, pista no zero, voo 606. Proa de TAP, chegada a Mari, está autorizado LS, reporte estabilizado. Gente, chegada a Mari, proa de TAP, descendo para 2010. Pode confirmar as condições atuais do aeródromo? Esperando visual. Ativo, mantenha presente posição, portão 10, aguardando instruções. Muito grato, senhor. Você escuta, mantendo a posição no 8 na terra. Papa 024, initially clear text until gate 6 A beam. Portugal 024. Ok, clear text initial until A beam gate 6. Roger, gate 6 A beam, gate 6 A Portugal 024. Ultimate Sierra 1017. Roger, Canadian 017, Portugal 024. Voo 606, decolado Salvador 59, 119, decimal 35 ao controle, bom voo. 1935, obrigado, boa noite, bom trabalho. O Alfa e o Golfo está livre para prosseguir até o PA 3. Entendi, obrigado. Controle Salvador, boa noite, bom dia. Voo 606, decola. Bom dia, 606, contato radar na decolagem, estação de vigilância, subo 350. 350-606. Mara para o tarde, boa noite, nós temos. Okay, Portugal 024, continue your text via Juliet Alpha, report when you're ready on the rolling point. Roger, clear to rolling point 1A10 via Juliet and Alpha, Portugal 024. pessoal compareça na cabine. Portugal 024, clear line up and take off for runway 10. The wind is 190 degrees with 14 knots. Gust 19 knots. Roger, clear to line up and take off for runway 10. Torre, eu vou 186, próximo para o táxi, 53 a bordo, autonomia de 3,35. Alcena Maceió. Confirmando Maceió. 335053. Afirmativo, senhor, é o 1896. Afirmativo 1206, tá livre até o ponto de espera. Reporte quando pronto. O altímetro variando em 1096 e 1097. Táxi via Juliette Alfa, o 1896. Juliette Alfa atualizando o táxi, até o ponto de espera, informará pronto. Ciente do altímetro, senhor, é o 1896. Do reboque, boa noite, até a próxima. Ok, gente, estamos no FIGA 3, muito obrigado aí, bom dia. Não, desculpe, parte 3, posição 3. Chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2085, 2545, centro Recife, 606. Obrigado aí, um bom dia. Portugal 024, airborne at 05, contact now 119 decimal 35. Designal 1193-5. Boa noite. 1390. 3520. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Salvador Aracaju, 1 90, nível autorizado. Decolagem da 1-0. Primeira curva esquerda. Prefiro sair da Puca, Jama, após direto Aracaju. 5140 no transponder, 109.35. É o controle, 3520. 3520, autorizado Aracaju, 190, decola da 10, curva esquerda, perfil da PUCA, transição Jama, após direto Aracaju, 5140, transponder, 1935. É o controle, 3520. Correto, reporte quando pronto, 107, o portão. Jama pronto, 3520. Pode esperar pronto, boa noite, 96. Ali mantém cabeceira no 0, boa noite, 96. Ali mantém no 0, boa noite, 96. Tá estabilizado, tá 3170. Semitor em 1 no 8, decimal 6 dúzia, 3170. 3860, obrigado. Bom dia. Dia. Yeah. Zero, 024, clear direct to JB's position, but you are restricted flight level 350 initially. Okay, from now they're at JB's and restricted for now at flight level 350, Pascal, 024. There we go. Zona 3170, aguardando autorização de pouso. Voo 1896 livre decolagem, pista no zero, vento 180 graus, com 1612 nós, a intensidade variando aí, chegando até 19 nós. Iniciando o voo 1896. Três 570, apenas para informação, as aeronaves estão que pousaram, as últimas que pousaram informaram turbulência moderada aí no momento que a aeronave cruza cabeceira 1-0, ok? Bastante variação de vento, o que gera uma turbulência moderada. Fique atento. Já embaixo travado? Abaixado, travado, tá passando Simbra, 3170. Afirmativo, altímetro agora 1016. Confirmando o vento 1,80 graus, com 1,7 nós, rajados de até 2,4 nós, 24 nós, tem pouso autorizado, pista no zero, TAN 3170. 3170, está autorizado o pouso no zero, sentido vento. ...896, decolada 09, 109, decimal 35, o controle, bom voo. ...95, boa. Boa noite, 96, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Saída PUCA 370. PUCA Aracaju 37, 96. Um laser na altura de Vila do Atlântico, a cor? É verde. Sente, está direcionado justamente à cabine? Afirmativo, diretamente na cabine. Aqui não tem o que fazer mesmo, obrigado pela informação. Pois é, obrigado. Para o pushback, acionamento 3520 no 07. 3520 07, o portão está livre, reporta táxi. Reporta táxi, 3520. No 70, no solo de Salvador, 11, tem táxi autorizado via Alfa, reporta ANSA, táxi Rui Juliette. Táxi lento, portão previsto ao 07, a aeronave da companhia está livrando no momento. 3170, Alfa vai reportar ANSA Rui Juliette, aguardando a posição 07. Portugal 024, contact the Chief Center frequency 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. 12685, 12545, to the owner, to the guy. No 896, chame o centro Recife, 12685, alterne 125, decimal 45. A secundária 2545, confirme a primária, por gentileza? 126, decimal 85. 285, gratidão, boa noite. 896. Boa noite. Tá 3520 para o táxi, 71 na borda, alternando Recife, 3 horas e 15. 071 no Recife, 3 e 15. Afirmo. Tá 3520, tem táxi autorizado via Juliette Alfa, reporte quando pronto no ponto espera, o time entrou no 096. 1106 via Juliette Alfa no ponto espera, reporte pronto, tá 3520. TAM 3170 vai dar passagem ao Airbus da companhia, aposta livre, ingresso até o 07 portal.